Ramo, Aracaju. 5973, contato mandado na decolagem, via saída da PUCA, tributário nível 2330. Via PUCA 330, 5973. Curso da Ramo 21, vai manter a PUCA decolagem da PUCA 2010. Continua a aproximação, pistão 0, Vento Sul, 89, 808, aguarde a autorização do curso. Eu vou Mike Bravo e Uniform, decolado é 4-1, mantenha a presente por até 2 mil pés, chama o controle agora, frequência 20-8. 4753, vento 190 graus, 089, pista 10, pouso autorizado. Depois 9-0-3-4-7-5-3. Papatango Mike Bravo Uniforme, contato na da decolagem, mantém a prova 2 mil pés após o intercepto assistido ao sair da Momo, subindo para o nível de 1-8-0. Passar uma marca Anjulu, acionamento autorizado, aponte para o táxi. Na frequência 1285, alterna 1245. 99970-4248, presente pro até 3 mil pés, altíssimo 08. Chama o controle agora, 1-2-0-8, presente. Será 9970, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés após o intercepto da puxa da saída MOMO, subindo para o nível de voo 340. Positivo. Após 3 mil, dá pra gente apurar uma coisa mais direta aí, código? 9970, confirma a proa para a Torrezinha. Paridade, valeu só um pouquinho. Era autorizado em voz direto para o Ibirara presente. Muitíssimo obrigado! Rafael, meu Mike X1, táxi autorizado, seu ponto de espera da Oscar. Chama para ingresso, pista no 7. Papa Romeo Mike, Eco Zulu, bom dia. Papa Romeo Mike Echo Zulu, mantém-se em condições visuais, o número 3, corredora Sierra, participando no Canadá. Você está direto para a Mike Echo Zulu, eu estou chegando direto para a Natia. Ok, o atendimento 10, Mike Echo Zulu. I airplane canceled at 1054. Climbing mountains at level 105. And the visual condition. Roger, Certo, eu confirmo o destino para pouso. A frequência livre chama de regresso mais de 8 dias. Sandy Golf, Kilo Oscar, Five Two Miles North Eastbound, Salvador VOA, Radio Service Terminator, Mountain Flight Level 105, contacting Recife Center, Run Frequency 126.85, Backup 125.45. 6312, essa é a minha identificação, via chegada bomba de 1, desça para o nível 2050, ajuste 1019. E lá do papo, deixa na 6312. Para o controle. Sim, eu acho que é o 7. Confirmar a manutenção do destino. Sete, autorizado, direto ao destino, no meio 10, guardião 07, confirme seu estimado para pouso. Guardião 07, confirme a localidade de Pirapora. Reporte 201 Salvador e Grande Sul. passando em radial distância da localidade de China, observador. Controle. Romeo 312, deixa para 2, meu pós autorizado sinal de procedimento pela sua pista no 0, reporte contabilizado, hoje eu estou no 0 na base. Guardião 07, submantenha nível 045, ainda na escuta do controle. Reporte quando 60 milhas do operador. Chefe, você transponde, não recebe nada. Channel 312, compartilhando o procedimento, torre 1-1-8-3-9-5. LL312, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 1990089, altíssimo 019, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado na onda 7 para o Sul. 7 para o Sul. 7 para o Sul. 7 para o Sul. 7 para o Sul. 7 para o Sul. aliás, de decolar. Vento 190089, 0019. Vai ter 9660, acionamento e táxi até o ponto de esperar da Papá, reporte para ingresso. Papá, bora, Ferraz. 2, informador, 4. Bom dia, 2, 2, 7, 9, 3, 6, 7, 9, 10, 10. 2, 7, 9, 6, após o 800 da Gulli já decolagem que se fizeram, autorizado alinhar e manter. Bom dia, contato radar, saída Conde, número de voo 1970. 1970, autorizo a fazer a saída Conde na Alfa. Obrigado, Conde na Alfa, 2796, após 2000, direto Conde. Sim, ainda vou 2796, obrigado. É mesmo. Acho que vou pular o 2095. 289. Pode autorizada, pista 90, azul 2723. Mas é resolvido para o campo de espera e o registro no governo 9.